cruzar nível 190, Xanemeia 2, 5. Afirmante, eu vou chamar Recife na frequência 1288-6251. 288, Xanemeia 2, 5. Obrigado, bom dia. Bom dia, até a próxima. Alpha X-Ray Bravo. Alpha X-Ray Bravo, prossiga. Do pátio 3, só de sinalização para reboque até a ponte 1 do pátio principal. Alpha X-Ray Bravo, do pátio 3 autorizado até o portão 01, pátio principal mantendo escuta constante, aponte ao término Alpha X-Ray Bravo. Brasília, voo 95, identifique chegada a bordo, pista para 4000, altíssimo 010. E agora, como recebe gol no 995? Esse é para 4000 pés, o ajuste 1010, chegada bom, fica. Salvador, bom dia, Azul Alfa Yankee Índia. Alfa Yankee Índia, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa Yankee Índia está no pátio 3. Solicita reboque para o gate de número 3 do pátio principal. Gente, Alfa Yankee Índia no pátio 3, autorizado reboque até o portão 3 do pátio principal. Mantendo escuta constante, reporte ao término Alfa Yankee Índia. Afirmativo, autorizado, reportará ao término. Muito obrigado. Identificação, chegada a Bonf, desça para o 050. Tudo bom dia, Rio 5973. Centro de informação, Bonf, até 150. Eu, Rio 5973, identifique. Chegada Mari, desça para o nível 060. Mari, 060, 5973. Charlie, Golf 804, acionando em identificação, chegada a bomba, desça para o nível 060. No 995, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, hoje permanece 1010 em forma do localizador. 2010 vai reportar. O 5973, desça para 3000 pés, o ajuste no 010. 973, seguir tráfego à sua frente, posição de 12 horas, com grau de pedido de 250 nós. Reduza para 180, desça para 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, reduzindo para 180, 5973, daí. Salvador do Alfa e aqui Índia, finalizando o reboque para o gate 3. Muito obrigado, senhor. Bom dia, senhor. De nada, disponha um bom dia. Desculpa, senhora. Bom dia. Ativo esquerda 040, foi interceptado, entendeu, na proa, está livre, interceptou o localizador, isso? Na 040. Afirmativo, na 040, livre, interceptou o localizador, isso, final 7. Salvador 3597-060-050. 3597, desça para 4.000 pés, ajuste na 010. 4.000-1090, da 3597. Redução para 200 nós. 200 nós, boa noite, 04. Estabilizado, 995. No 995, combate de aproximação, chame a torre, 118.95. 1895. No 995. Baixar trabalho de alto. Na 995, bom dia, autorizado pouso no 0, vento 0, 40 graus, 039. Livre pouso, pistão no 0, voo no 995. Na 795, desço para 4.000 pés, ajuste na 090. 4.000, na 090, com na 795. Na 3597, desço para 2.000 pés, ajuste na 090. 2000-1090, 3597. 5973, complete aproximação, chame a torre, 118.95. Pega na aproximação, 18.95, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, voo 07. Voo 607, contato, até a identificação, chegada ponto, desce para 4.000 pés, ajuste na 090. Tá bom, 4.010, voo 607. Com 1804, desça para 3.000 pés, ajuste 10, 10. Segue tráfego 12 horas, 7 milhas, pisando 4.000 para 2.000 pés com 230. Gente, para 3.000 com 3.10, com 1804. Auditório autorizado, Enes, para o 3597. 3597, livre Enes, reporte estabilizado. Autorizado, Enes, reportado estabilizado, tá? 3597. Terra baixada e travada, 5973. Sim, depois de uma aproximação, agora o piso é livre. Agora o piso é livre. 1897, chega da Bonf e desça inicialmente. Confirma o nível que está acontecendo? 97, aguarde coordenação com o centro Recife para descida. 1804, inserção 180 nós, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, 180 nós. Boa noite, 04. Polo 995, solo 34, agilizou a liberação, polo 1219. 219. Livre pouso no 0, 20, 0, 2, 0 grau, 0, 4, 9. Livre pouso no 0, Wilson, 9, 7, 3. Alfa, chama aí para ingresso para que surge o Juliette. Chame Torre, 118.95. 118.95, 3.597. Gol 1804, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reportará, gol no 804. Salvador, bom dia, 3.597, 2 milhas externas. 3.597, continua a aproximação, guarda-se ali. 3.597. Solo 36, direito no 21, desse lado. Direito no 09, senhora, bom dia. Autorizado Alfa, Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 5973. Alfa, Kilo até o pátio 3, Alfa. Bom, no 995, autorizado Alfa e Juliette, para o portão 08. Alfa, Juliette 08. 1804 no localizador ILS, está 10. Voo 1804, complete aproximação, chame torre 1-1-8-195. 1295, bom dia. Bom dia. Voo 1795, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-0, autorizado ILS, reposta autorizada. 2000-1-0-1-0, autorizado ILS, chame estabilizado, voo 1795. Preciso no FESCO 40, direita no 219. 219, obrigado, bom dia. 1804, livre pouso 1-0, vento variável 29. Livre pouso na 10, voo 1804. Autorizando Alfa e Juliette para o portão 04, atento ao rio que vai ingressar na Quiro, senhor, por parte 3. Atento o braço da Rio Alfa Juliette 04, está 3557. Absa 6570, chegada a mar e desce para nível 050. Voo 1897, chegada bom, que desce para 4000 pés, ajuste no 090. Tem que estar autorizado, ILS. Autorizado, reporte estabilizado. Tá, reportado. No 804, estamos 42, direita no 219. Direita 219, 804. Solo comandor, muito bom dia, voo 1804, zona preferida. Voo 1804, bom dia, autorizando Alfa Juliette, portão 10, senhor. Alfa Juliette 10, 1804. Atingir 4000, voo 607. Voo 607, desça para 2000, ajuste na 090, livre LS, reposto estabilizado. 2010, não é mais estabilizado, 607. Estabilizado ILS, voo 1715. Voo 1715, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 895, bom dia. Bom dia. Comandor, bom dia, gol 1-7-1-5. 1-7-1-5, pouso autorizar zona 0, vento 060 graus, 049. Eu vi pouso, pista 10, zona 7, 15.